andrecedesmoral.com.br. Quando passa lá na rua rapaziada, eu me cadastrei na academia só pra ver ela dançar. Pro seu bumbum crescer, ela tem que agachar. Seu bumbum crescer, ela tem que agachar. Ela vai no agachamento, vai no agachamento, vai no agachamento. Tá gostando, Jorge? Ela vai no agachamento, ela vai no agachamento. Aí minha banda, vamos fazer esse passinho aqui, ó. Olha, agachar. Vem!